A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Apoio Cultural. Está precisando fazer o seu mercantil? Venha para o Contigo Supermercado. Aqui você encontra preço baixo e muita variedade. Estamos abertos de 6 da manhã até as 10 da noite para melhor te atender. E para sua comodidade, também fazemos entregas sem taxa a partir de R$20. Aqui no Contigo Supermercado temos mercearia com ofertas diárias, bazar, perfumaria e todos os produtos para limpeza e higiene do seu lar. Completa linha de bebidas, refrigerantes, com preços especiais. Contigo Supermercado está localizado na 15 de novembro, 511, no bairro São Francisco, em Pentecoste. Nosso contato 85992197121. Nossa equipe está pronta para te atender. Contigo Supermercado, um amigo de toda a família. Organização Ney e Dani. Atenção moradores de Pentecoste região. Chegou a sua nova clínica odontológica, Clínica Hats. Temos todos os especialistas preparados para atender você e sua família. Você que já perdeu algum dente ou sonha em conquistar um sorriso dos seus sonhos, nós podemos te ajudar. Se você tem medo de dentista ou já passou por algum trauma, nossa clínica está aqui para mudar essa experiência. Com uma abordagem acolhedora e humanizada, garantimos um cuidado que respeita o seu tempo e suas necessidades. Trabalhamos com lentes de resina, aparelho dental, próteses dentárias, implantes, restaurações, extrações, limpeza, raio-x, tratamento de canal e muito mais. Venha nos conhecer e transformar a sua vida através do seu sorriso. Estamos localizados em frente ao hospital, na rua Francisco Moreira, 389. Nos siga no Instagram, @clinicahats. Fone WhatsApp, 85996598141. Clínica Hats. Você está ouvindo Apoio Cultural. Na farmácia Simval Henrique, você vai encontrar preços baixos em todos os medicamentos. Isso mesmo, nós garantimos o menor preço no seu medicamento. Vá hoje mesmo e confira. Na farmácia Simval Henrique, nós cuidamos do que é mais importante para você. A farmácia Simval Henrique cuida da sua saúde, cuida da sua beleza, cuida do seu bolso, pois é um prazer cuidar de tudo o que é importante na sua vida. Na farmácia Simval Henrique, você vai sempre encontrar os melhores preços e descontos em medicamentos, produtos ortopédicos e higiene pessoal. Farmácia Simval Henrique, prazer em cuidar da sua saúde. Teleentrega 3352-1171, 3352-1527 e 9-9212-4151. Precisa construir ou reformar? Venha conhecer a nova loja de material de construção, Fortical Construções. Aqui você encontra tudo o que precisa para a sua obra, do início ao fim. Madeira, cimento, telha, tijolos, areia, arisco, brita, pedra para baldames, ferragens, material elétrico, hidráulico, tintas com preços especiais. Fortical Construções, Avenida 15 de Novembro, 187, bairro São Francisco, em Pentecoste. Contatos 85992427843 ou 981496150. Nossa equipe está pronta para te atender. Fortical Construções, Organização Alisson e Maiane. Você ouviu? Você ouviu? Apoio Cultural 98 FM. Rádio Nossa FM. O pior programa do rádio está de volta. Começa agora, na Bodega do Maguila, o Quem Quer Ser o Endividado? O jogo de perguntas que premia a burrice, com o apresentador Ian José Silva. Olá, seja muito bem-vindo.